que lá vem o rapa. Aqui é suspeito se o cabelo rapa. Onde no mundo não tem mapa. Matando um leão por dia pra fazer o pau derrapa. Rapa, que lá vem o rapa. Aqui é suspeito se o cabelo rapa. Onde no mundo não tem mapa. Matando um leão por dia pra fazer o pau derrapa. Se a de gringo a gente trinca, reunido mais de 30. É, e até com a água da torneira a gente brinda. Rap é jogo tipo poker, nós temos a trinca. Bola no pé é finta, e quem vacila é com a sorte que brinca. Aqui tem clip, tem clap, tem clique-clack da Glock. Ideia de lock é break, tanto no rap ou no rock. Punk, reggae, samba, rap desde o tempo do deck. Graduação na rima sem aprovação do Mac. A Babilônia era pé, de Quixote ou de Bamba. Lecheval, filho de empregador de bacana. Onde a palavra valia, onde o senso não ia. Vivendo a dificuldade na mó psicodelia. Sempre aconselhado a não pegar atalho. Pra vampiro sanguessuga eu não falho. Água benta e alho, sem precisar fazer maço em baralho. Estúdio quebra galho, ossos do ofício do nosso trabalho. E aí rapa, corre que lá vem o rapa. Aqui é suspeito se o cabelo rapa. Onde no Google não tem mapa. Matando um leão por dia pra fazer o mal derrapa. Rapa, que lá vem o rapa. Aqui é suspeito se o cabelo rapa. Onde no Google não tem mapa. Matando um leão por dia pra fazer o mal derrapa. Pronto pra batalha no fio da navalha. Sem jogar toalha pra que a vida valha a pena. É assim pra quem trabalha inteiramente objetivos. No coração motivos, neurônios ativos e tímpanos seletivos. Cultivo rap de raiz em arquivos compactos. Aqueles que causam impacto e mantém intacto o que eu considero essência que tem relevância. Hip hop com inteligência e elegância. Faço referência a todos que têm importância. Numa referência maior que tempo e distância. E o que somos também vem dos cromossomos. Não nascemos em berço de ouro com mordomos. Nós suamos a camisa na defesa e nos ataques. Depois relax, ouvindo Coltrane no sax. 18 quilates é essa vida que sempre me leva. Cabeça fria, estilo em São Joaquim quando neva. E sangue quente de latino-americano, é sério. Surfando por ondas sonoras em estéreo. Distante do critério que define o que é padronizado. Aqui os pesos médios, enfrenta os pesos pesados.